John! Paul! Ringo! George! I give you the one and only Fabulous Beatle! She loves you. Era assim em todo lado onde iam. Bastavam os nomes próprios para a multidão, quase sempre uma maioria de adolescentes apaixonadas, entrar em delírio. Mas há sempre uma exceção que confirma a regra, e a isto nem os Beatles escapam. Para os Fab Four, Hong Kong é a exceção. 9 de junho de 1964 está na história da música pop como a data do concerto dos Beatles que, pela primeira vez, e muito provavelmente a única, não deu lucro. Depois da fraca procura, acho que o promotor do concerto não estava muito interessado em contratá-los de novo. Foi uma grande perda de face, também para Hong Kong. Na verdade, Hong Kong foi o único sítio do mundo onde se perdeu dinheiro com um concerto dos Beatles. Uncle Ray, lendário DJ da rádio de Hong Kong, é ele que recorda um espetáculo que, devido ao elevado preço do bilhete, equivalente ao que se ganhava na altura em média por semana, não conseguiu atrair público em número suficiente, o que obrigou a uma solução de recurso para não deixar os Beatles a tocarem para uma sala meia vazia. That is something that I can never forget. It was held at the Princess Theatre, which is now Miramar Hotel. É algo que nunca vou esquecer. O concerto realizou-se no Princess Theatre, que é hoje o Mira Hotel. Não conseguiram vender o bilhete. Nem toda a gente conhecia os Beatles e os adolescentes não tinham dinheiro porque estavam a pedir 75 dólares por bilhete. Era dinheiro a mais para os miúdos que andavam na escola. 75 dólares era muito dinheiro na altura. E os pais não sabiam quem eram os Beatles. Não iam pagar 75 dólares por uma banda da qual nunca tinham ouvido falar. Por isso, a venda de bilhetes foi muito fraca. O promotor do concerto teve que convidar pessoal do exército para preencher os lugares que estavam vazios. Quando subiu ao palco, o John Lennon fez questão de dizer que nunca tinha visto tantos uniformes amarelos. Nas poucas gravações que existem dos Beatles a falarem sobre o concerto de Hong Kong, um dos poucos em que o baterista Ringo Starr teve que ser substituído devido à doença por Jimmy Nichols, Paul McCartney e George Harrison lembram-se igualmente de um espetáculo atípico. Hong Kong was different. It was all army personnel. It was very funny. We'd expected all Asian people. It was all British army personnel. It was all these British people. There weren't any Chinese there at that time. It was a slightly sort of flat show, as I say. It was in a smallish place. They all sort of behaved themselves, and they all looked like a khaki audience. You know, it's slightly strange, but we just played. I don't think we enjoyed the show too much. Help! I need somebody. Not just anybody. Help! You know I need someone. Mas medir a importância que os Beatles e a sua revolução tiveram em Hong Kong pelo concerto de há 50 anos é enganador. A própria recepção que a banda inglesa teve na altura no aeroporto de Kai Tak mostra isso mesmo. Alguns relatos da imprensa da época referem 5 mil pessoas à espera dos rapazes de Liverpool. Uncle Ray lembra-se desse momento em que a invasão da pop britânica chegava também a Hong Kong. É um global movement. Foi um movimento global criado pelos Beatles e o resto da cena no Reino Unido, a chamada Mercy Beat. Começaram um movimento nos Estados Unidos e no resto do mundo, incluindo Hong Kong. Havia muitas bandas aqui que passei no meu programa, Teddy Robbins and the Playboys, Joe Jr. and the Side Effects, também os Pop Singers. Tudo isso começou a cena local nos anos 60, através do meu programa. Through my shows. Na altura, Uncle Ray Cordeiro tinha um programa de 2 horas na rádio de Hong Kong, passava nas tardes de segunda a sábado. Entrevistou os Beatles, mas também outros como os The Hollies ou os Herman's Hermits. A música começava a bater em Hong Kong. My show was very, very popular. O meu programa era muito popular e iniciou a cena pop local. Grupos de 3 ou 4 pessoas que sabiam tocar uns quantos acordes numa guitarra, muitos formaram bandas que imitavam os Beatles e outras do Reino Unido. Hoje, Uncle Ray continua no ar 5 noites por semana, de segunda a sexta, das 10 à meia-noite. A primeira hora é dedicada à música pop dos anos 60 e 70, Depois, na segunda hora, diz que mergulha na nostalgia da música que já não se faz. Sinatra, Steve Lawrence, Doris Day, Uncle Ray continua assim uma ligação forte ao passado, esse lugar de memórias e de histórias. Os Beatles têm um lugar especial. Nesse ano de 1964, em que a banda inglesa esteve em Hong Kong, Uncle Ray teve a oportunidade de entrevistar os Beatles em Londres e desse episódio diz guardar uma preciosa recordação. Who do I meet at the door? Paul McCartney. He was standing at the door. He said, hi. I said, hi. He said, what's that you have in your armpit? I said, oh, a fat magazine on you boys. Quem é que encontro à entrada? Paul McCartney. Trocámos cumprimentos e ele perguntou-me o que tinha debaixo do braço. Disse-lhe que era uma revista com os Beatles na capa. Perguntou-me se podia dar uma vista de olhos e eu disse-lhe que sim, claro. E pedi-lhe que, enquanto fosse folheando a revista, me desse um autógrafo. Ele assim fez, mas não percebi logo que, à medida que o Paul via a revista, ele ia assinando em todas as páginas. Fiquei surpreendido e muito feliz com isso. Quando fui ter com o John Lennon e lhe pedi um autógrafo, ele viu o que o Paul tinha feito e fez igual. O mesmo se passou com o George Harrison e o Ringo Starr. Em toda a revista eu tinha 24 autógrafos dos Beatles, o que é realmente incrível. Vou guardar esta revista para o resto da minha vida. Vale uma fortuna. Quem tem os autógrafos dos quatro Beatles já tem uma fortuna. Eu tenho 24. Anybody who has one signature of the four Beatles will already is a low, it's a prize collection, you know? And I had 24 signatures. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play, I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.